amor meu. Eu sei que falei que era foda e que não ia sentir ciúme dele com você. Mas sempre que eu vejo seus stories feliz com ele, é um motivo a mais pra eu beber. Eu tô querendo outra posição e não tô falando de colchão. E agora minha agonia é esperar ele errar pra você me amar. Agonia agora é esperar ele errar. É o Romeu. Eu sei que falei que era foda e que não ia sentir ciúme dele com você. Mas sempre que eu vejo seus stories feliz com ele, é um motivo a mais pra eu beber. Eu tô querendo outra posição e não tô falando de colchão. E agora